Quando começou era bem nova, já teve sua coragem colocada à prova. Abusada na escola por um aluno de mais idade, sendo criada pela mãe sozinha. Cresceu, ficou gostosa e vagabundo, tava perdendo a linha. Tava bonita, tava deslumbrada com um tipo que dava pra ver que não ia acrescentar em nada. Ela se iludiu, se envolveu com um ladrão. Ela amou, apanhou e virou segunda opção. E veio a gravidez, teve que segurar todo o B.O. O bandido tinha outra, ela grávida e só. A criança nasceu, ela começou a beber, começou a se drogar pra tentar esquecer. Já não era mais tão gostosa assim. Geladeira tá vazia e a conta tá sem din. Foi atrás do ex recém saído da prisão, se encontraram na beira da rua pra falar sobre pensão alimentícia. Mas o maluco era cheio de inimigo. Ela no perrengue nem se deu conta do perigo. Parou um carro com três caras armados. Logo em seguida se ouviu os disparos. Arrebentaram o desafeto, tiros na costela. No meio do balalau, uma bala sobrou pra ela. Socorrida, ainda com vida, seguiu adiante, perdeu os movimentos e hoje é cadeirante. Histórias reais, os mesmos finais. Quem pode escolher viver ou morrer? Histórias reais, os mesmos finais. Pra onde correr pra sobreviver? Novinho cheio de marra, não tem dinheiro, mas gosta de farra. Teleguiado, influenciável pra maldade. Vidrado nos clipes que vê pela internet. Riqueza brilhou só e fez virar marionete. Manipulado pelo seu desejo de consumo. Cabeça vazia com a mente cheia de fumo. Pensando merda, bolando um plano mirabolante. Roubar alguém na pista, naquele pique arrogante. Sem disposição pra trabalho, prefere atalho. Decide resolver seu drama de arma na mão. Foi questão de escolha, continuar na bolha, segurando a trolha. Se comprometeu agora até o fim nessa missão. Talvez alguns trocados e bens materiais, que vale menos que a pistola de 12 mil reais. Que tá na mão do menor que se esconde atrás do posto. Balaclava na cara pra tapar a parte do rosto. A vítima no carro se aproxima. O menor não espera muito, o bicho já vai pra cima. Enquadrou o carro do lado do motorista. O vidro tava fechado e a chuva tirava a vista. Tinha pouca cautela, tava com muita gana. Se ligou que o cara que tava dentro do carro era cana. Aplicou de dentro pra fora sem nem ter que abrir a porta. 5 tiros no novinho, sua marra tava morta. Histórias reais.